Bom, foi trazido aqui hoje, eu tenho um costume de trazer bastante coisa da Folha Espírita. A Folha Espírita é um periódico mensal e que eu já tenho assinatura já há 35, 40 anos e traz assuntos interessantíssimos através das linhas lá dos artigos que são colocados lá. E aqui, então, vendo o tal de Queen, ele nos coloca aqui um título bastante interessante na coluna dele, que é Atitudes Simples e Úteis. Aqui ele coloca assim, ele começa assim, e eu tenho que passar isso aqui lendo para vocês, porque é muito importante isso aqui. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos que o Senhor fará o resto. Quer dizer, ele não exige tantas grandes coisas, somente pequenas migalhas que nós podemos fazer, oferecendo isso a Jesus. Isso aqui está no livro Fonte Viva, psicografia lá do Francisco Cândido Xavier, no item 133. Continua. Nenhuma criatura que esteja de posse de pleno equilíbrio mental e lucidez da razão aceita comodamente o sofrimento. Ninguém aceita de forma cômoda o sofrimento. É natural que todos nós desejemos viver com a serenidade numa ambiência de paz e desfrutando da felicidade possível. Ambiência. Duas coisas. Duas. Ambiência de paz e a possível felicidade. Mas com frequência acreditamos que para atingir tal postura e estabilidade precisamos usufruir dos nossos dias exercitando grandes realizações. Quer dizer, a gente às vezes pensa que aquelas pequeninas migalhas que a gente faz no dia a dia não valem nada. E a gente às vezes se preocupa em grandes realizações. Na verdade, encontraremos tal ponto de equilíbrio íntimo cultivando pequenas atitudes que dentro do contexto social, isso aí é uma questão social, dentro do contexto social em que estamos agora, projeta um longo alcance de satisfação junto daqueles com quem convivemos no nosso dia a dia. São pequenas atitudes simples e úteis que nós podemos colher migalhas. E aqui começa. Primeira atitude: encontrar tempo para dar atenção a uma criança. Caracteriza-se como valioso comportamento de auxílio na formação desse pequeno ser que inicia sua jornada terrena. Dar atenção às crianças. Sejam nossos filhos, sejam nossos sobrinhos, netos ou amigos de nossos filhos. Cumprimentar as pessoas que se relacionam conosco no dia a dia. Como é importante uma saudação. Não precisa ser formal. Um oi, um bom dia, uma tarde, um bom dia, uma boa tarde. É uma atitude simples e extremamente útil, que abre as portas da amizade e faz crescer o tesouro do bom relacionamento humano. Um simples oi faz com que cresça uma amizade e que se crie um interrelacionamento humano, que deixa as pessoas que estão ao nosso redor felizes. Outra coisa importante: ter paciência e compreensão para ouvir um idoso que já não dispõe de sua agilidade para diálogo e nem de coordenação rápida para expor suas ideias e necessidades. É gesto solidário e significante que contribui muito para o ajuste emocional do ancião, do idoso. Quem de nós aqui temos paciência de ouvir uma pessoa mais velha, às vezes um idoso de 80, 85, 90 anos. Será que nós temos essa paciência? Entender que a esposa ou o marido, isso aqui é outra coisa importante para mim, que é casado, quem tem companheiro ou companheira, né? Hoje não precisa ser casado, né? Entender que a esposa ou o marido não são os modelos que projetamos. Não são os modelos que nós projetamos. Pois que são individualidades que construíram seus mundos diferentes dos nossos. É comportamento salutar e sábio que permite o surgimento da harmonia e da serenidade dentro dos lares. Nós entendermos que a pessoa que está do nosso lado, dentro da nossa casa, a mãe do nosso filho, da nossa filha, o pai dos nossos filhos, eles têm os seus próprios modelos de vida. E que nós não vamos, às vezes, querer moldá-los de forma tal que eles sejam iguais a nós. Então, entender que existe essa diferença. E nós precisamos viver com a diferença. Reconhecer em qualquer época das nossas vidas que os nossos pais, são criaturas de importância inestimável, colocadas por Deus em nosso caminho, como benfeitores abnegados, extremamente dedicados. É procedimento justo que nos situa como seres humanos reconhecidos à providência divina. Nós temos obrigação com nossos pais. E como temos? Eles são criaturas de um inestimável valor colocados perante nós por Deus. Saber que um sorriso, mesmo nos momentos mais difíceis e complicados, consegue aliviar as tensões dos instantes pesados e complexos, é decisão inteligente que atrai a simpatia e quebra resistências. Quando estamos num grupo, né, que tem uma tensão bastante grande, tem um monte de gente, às vezes, batendo boca, um sorriso, às vezes até uma pequena risada, é uma coisa que destensiona, é uma coisa que quebra aquela coisa pesada e atrai a simpatia e quebra de resistências, às vezes, muito grande de certas pessoas. Fazer uso de agradecimentos, mesmo pelos mínimos e mais insignificantes gestos. Agradecer pequenos gestos que nos são dirigidos é compreender o poder da gratidão, nascedouro da afabilidade entre os homens. O agradecimento. O obrigado. Que às vezes é difícil, muito difícil sair de nossa boca. Oferecer um pedaço de pão ou um prato de comida a um irmão necessitado é gesto pequeno, mas nobre, que tem a força de mitigar a fome, isso é, de tirar a fome da criatura infeliz, ao mesmo tempo que alimenta nosso coração com a paz de consciência tranquila. Paz de consciência tranquila. O que que necessita hoje a maioria das pessoas? A paz de ter a consciência tranquila, de ter feito alguma coisa. Conseguir tempo para cultivar um pequeno jardim. Olha, isso aqui é uma coisa tão interessante. Eu vejo lá em casa todo mundo fazer, menos eu. Conseguir tempo para cultivar um pequeno jardim ou uma horta em nosso quintal é decisão oportuna. Pois que além da beleza e do perfume das flores e do valor do nutritivo das hortaliças que nós mesmos produzimos, ainda nos coloca em contato direto com a natureza quando podemos descarregar nossas tensões e estresses. Lá em casa existem jardins, existem hortas, tem minhas tias, minha mulher, todo mundo mexe, menos eu. E quantas vezes eu sentiria necessidade de fazer isso aí, mas eu não faço. Errado estou eu. Criar o hábito da leitura edificante. Isso é importante. Fazer com que nós criemos o hábito da leitura edificante e passar isso para nossos filhos, Senhor Jesus. Fazer com que eles esqueçam um pouquinho aquele WhatsApp lá, aquele troço lá, que eles esqueçam um pouquinho aquilo lá e começar a fazer ler um pouquinho, uma leitura edificante. Existem muitos livros infantis, não precisa nem ser de, digamos assim, de conotação espírita, mas tem muita coisa boa. Fazer com que eles comecem a criar esse hábito da leitura edificante e para também para as nossas horas vagas é expandir horizontes e mergulhar fundo no mundo do conhecimento, gente. Quanto mais a gente lê, mais a gente conhece, mais abre os nossos horizontes, ampliando o leque, olha aqui, abrindo e ampliando o leque da cultura para conhecermos a verdade que nos libertará das peias, olha as palavras que eles usam aqui, das peias da ignorância, quer dizer, das garas da ignorância, muito obrigado, das garas da ignorância. Então isso é muito importante, eu queria trazer isso aqui para nós, porque são pequenas atitudes simples e úteis que todos nós podemos fazer, podemos de forma fácil, tranquila, humilde, sem querer mostrar nada para ninguém. Enfim, que fique aqui esse assunto aqui, esse tema, que fique aqui como uma proposta de reflexão hoje de noite, quando a gente colocar a cabeça no travesseiro, né? Se a gente fez alguma dessas, se a gente fez ou cometeu uma dessas atitudes hoje, né? E se a gente não fez nenhuma dessas aqui hoje, que a gente comece a fazer amanhã, nem que for só uma.